reach for the top, and the sun is gonna shine. Oh, oh, oh, por amor sempre vou ser quem sou. Não preciso compor um caô pra provar um pico de valor, mas não tem, um destino maior. Se eu tiver que andar só, não vai acabar em pó. O que eu comecei, no que eu me tornei, onde chegar com isso eu não sei, mas eu sei que é. É sim, é muito amor, neguinho. Por essa porra é o equilíbrio entre a produção, é gema na gangorra que impulsiona a evolução. Motivação pra continuar sorrindo na cara dos vários não do caminho, que nunca me atrasarem e prosseguir. Se eu faço porque eu gosto tanto, então como vão me impedir? Muito mais que um casamento, melhor dizendo, é como se fosse semente e alma com o tempo se conhecendo. E quanto mais fundo se vai, mais foda deixar pra trás. É tipo um vício, benefício, é que a cura não existe mais. É o que liberta minha mente, o cara obscuro agora se entende. Assusta cada passo à frente, um pulo que me surpreende. Se eu não gostasse tanto do que eu faço, eu não faria. É a sede mental que sacia, fome da alma com poesia. Mas que liberdade é necessidade de expressão própria. Autossatisfação de ter verdade não se acorda. Para pra pensar, escrever o que não dá pra só se falar. Pra quando alguém for escutar, balançar a cabeça e concordar. É fazer pra si mesmo ao mesmo tempo. Pra todo mundo é fazer arte ainda ser taxado como vagabundo. Fazer verso inteligente, mano, eu mesmo me confundo. Pra ninguém pensar no que tinha guardado lá no fundo. Sentimento maior, se eu tiver que andar só, não vai acabar em pó. O que eu comecei, no que eu me tornei, onde chegar com isso eu não sei, mas eu sei que é. Se eu faço isso é porque eu amo. Dizem que não é fácil, mas não tô nem ligando. É o que eu quero, então eu tô lutando. E o sucesso é mera consequência quando você ama e faz só porque ama. Ama o que faz e ama quando isso faz grana. Fica à vontade, mas nem vem opinar. Falando que o meu sonho não é bom pra trabalhar. E nem falando que no trabalho eu não vou sonhar. Meu sonho é meu trabalho, então pode me invejar. Para, pensa, não há recompensa o lance. Essa é sua vida, sua única chance. Então dance a dança que lhe foi apresentada. Entra nesse mundo em que o amor não vale nada. Daqui não se leva nada, esquece a porra toda. Se tem alguém contra, eu quero que se foda. Essa é minha vida, meu amor, é o que eu quero. Será que eu sou o único idiota que é sincero? Olha pra trás, só você não percebeu sua vida em Alcatraz. Quer mais? Vai trabalhar no que dá grana e fica rico. Eu trabalho no que eu amo, parceiro, eu vivo. Se eu tiver que andar só, não vai acabar em pó. O que eu comecei, no que eu me tornei, onde chegar com isso eu não sei, mas eu sei que é. Essa é a conversa desses com o criador. Fluência do inovador, potência do amador. Porque eu amo esse caô, mano, quem não ama? Se o rap fosse mulher, eu a levaria pra cama. Seria minha puta, minha dama. Sou quem traça minha trama. Um tiro diamante da lama. Vai limpar meus pensamentos, escutar meu som de dentro. Perdoar meus sentimentos, do tormento eu já não lembro. Ignoro o barulho lá fora e faço amor com a batida. Minha vontade desliza pro BPM. Se após essa sensação, me indica a sublimidade do som. Verdade com sua totalidade, imaginação. Cria mundos paralelos, versos e ação. Universo em processo de criação. Que retrocesso, sucesso e aflição. Não, sangue bom, por favor. De fato é por amor, é sincero. Já disse sim, não quero dinheiro, amor. É tudo que eu quero. Espero que você me entenda. Isso é algo inexplicável, limitado. Do mar de outra cena. E me relembro os novos tempos prometidos que ainda espero. Faço desse amor eterno. Faço um mundo belo e lindo, diferente do que é visto. Faço o mundo como eu quero. Meu mundo eu administro e me entrego pra criação. Esse equilíbrio com essa canção. Oh, oh, oh, por amor sempre vou. Sei quem sou, não preciso compor um caô pra provar um pico de valor. Mas não tem sentimento maior. Se eu tiver que andar só, não vai acabar em pó. O que eu comecei, no que eu me tornei, onde chegar com isso eu não sei, mas eu sei que é.